assunto é lei de conservação. Mas eu vou deixar hoje o Mick falar sobre lei de conservação. Eu recebi um WhatsApp ontem e eu tive um trabalho enorme para botar ele no papel, porque eu tive que... Era um vídeo, né? E eu tinha que pegar, escutar, botar para trás um pouquinho, copiar e tal, mas como eu sou bom no gatilho aqui na hora da escrita, né? Eu vou colocar isso aqui para vocês hoje porque eu acho muito interessante. Muito interessante e tem muito a ver com a atualidade, com os dias que nós estamos vivendo hoje. Então é um senhor, mais ou menos de 70 e poucos anos, né? Ele fala, é um texto bastante bonito. E ele diz assim: é com muita tristeza que lhe participamos o falecimento de um amigo muito querido, que se chamava Bom Senso, e que viveu muitos e muitos anos entre nós. Ninguém conhecia com precisão a sua idade, porque os registros do seu nascimento já foi desclassificado há muito tempo. Tamanha a sua antiguidade. Mas lembremos-nos muito bem dele. Principalmente, lembramos-nos muito bem dele, principalmente pelas lições de vida. O mundo pertence... Uma lição de vida, né? Que ele coloca aqui, lição de vida, dois pontos. O mundo pertence àqueles que levantam cedo. Outra, não podemos esperar por todos por muito tempo. Ou ainda, o que me acontece a mim, o que acontece a mim, pode ser sempre, ou quase sempre, culpa de nós próprios, por nossa própria culpa. Geralmente, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente colhe, é geralmente por nossa própria culpa. E também o bom senso só vivia com regras simples e práticas, como não gastar mais daquilo do que se tem, e de claros princípios educativos, como são os pais que dão a palavra final. Ponto. Acontece que o bom senso começou a perder o chão quando os pais começaram a atacar os professores esses que acreditavam ter feito bem o seu trabalho, querendo que as crianças aprendessem o respeito e as boas maneiras, que é o papel do educador. Sabendo que um educador... O bom senso, sabendo que um educador foi afastado ao repreender um aluno por comportamento inconveniente na sala de aula, agravou-se muito seu estado de saúde. Deteriorou-se. Mais ainda quando as escolas foram obrigadas a ter autorização dos responsáveis pelos alunos, até para um curativo num pequeno machucado de um aluno. Sequer podiam informar os pais de outros perigos mais graves incorridos pela criança. Isto é, os professores, e se cuidem, tinha que se cuidar. Porque a razão é sempre do aluno. Enfim, o bom senso perdeu a vontade de viver quando percebeu que os ladrões e os criminosos tinham melhor tratamento do que suas próprias vítimas. Também recebeu fortes golpes morais e físicos quando a justiça decidiu que era crime defendermos-nos de um ladrão que entra na nossa própria casa. Enquanto este último ladrão é dada a garantia de poder queixar-se por agressão e atentado à integridade física. O bom senso perdeu definitivamente toda a confiança e vontade de viver quando soube que uma mulher, ao perceber que uma xícara de café quente poderia queimar-lhe a perna, ao cair sobre uma perna, no caso, entrou com um processo e recebeu, por isso, uma colossal indenização pelo fabricante da cafeteira elétrica. Certamente você já reconheceu que a morte do bom senso foi precedida pelo falecimento dos seus pais. A verdade, a confiança de sua mulher, a descrição da sua filha, a responsabilidade, e do seu filho, o juízo. Então, o bom senso deixa no seu lugar três irmãos falsos, que são eles, entre aspas: eu conheço os meus direitos e também os adquiridos. Entre aspas, mais uma: a culpa não foi minha. Mais um, entre aspas: sou uma vítima da sociedade. Claro que não haverá multidão no seu enterro, porque já não temos muitas pessoas que o conhecem bem, e poucos se darão conta que ele partiu. Mas se você ainda se recorda dele, do bom senso, caso queira reavivar a sua lembrança, previna todos os seus amigos, seus companheiros, seus conhecidos, do desaparecimento do saudoso bom senso. E aí ele coloca: compartilhe esse vídeo. Se não, não faça nada. Deixa tudo como está. Aí ele bota um ponto e diz: tá? Uma interrogação. Não tem nada a ver com lei de conservação, mas tem a ver tudo com aquilo que está acontecendo hoje no mundo inteiro. A falta de bom senso, gente. A falta de bom senso. A falta de consciência. A falta de vergonha na cara. A falta de honestidade. A falta dos princípios morais, sejam eles filosóficos, sejam eles religiosos. Estamos num momento difícil de se viver, porque o bom senso realmente não existe mais. É claro que não estou acusando, não estamos aqui acusando que vocês não têm bom senso, mas na geral, hoje é difícil acreditar em algum noticiário. Por quê? Porque não existe bom senso. Não existe credibilidade. O que existe é interesses políticos, econômicos, sociais. Que nada. Sociais. Não existe interesse social. O social foi pro brejo. Então, mais uma vez aqui, a gente é obrigado a dizer que os códigos éticos, os códigos morais, tanto religiosos como filosóficos, infelizmente, estão sendo jogados numa lata de lixo. Cabe a nós, quem sabe, evitar isso. Né? Somos poucos. Somos poucos. Mas poucos, mais poucos, mais outros poucos, mais outros poucos, se forma alguma coisa mais volumosa. Então vamos pensar nisso, vamos analisar essa questão, vamos refletir. Quando a gente deitar hoje no nosso travesseiro, vamos pensar. Se nós agimos hoje com bom senso, será que nós estamos pensando nisso? Será que nós, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, do nosso dia a dia, como é que está? Nós permitimos realmente em nós uma lei de renovação? Era isso.